Salve, manos e minas! Mais uma sexta fria em São Paulo. E pra você que quer curtir a noite, se liga nesse som pra já ir entrando no clima com eles, os Young Kings. Rex, King, entretenimento e música. Cê é louco, mano, ao clima que tá por aqui. Cheguei na hora certa e vou ficar até o fim. Porque eu vou estar lá na festa com as minas, com os mano, no clima do centro urbano. A noite só está começando. Finalmente chegou o fim de semana. Noites que bombam as baladas de Sampa. Minas bem vestidas querendo sentir a fama. Caras se achando cafetões cheios da grana. Desculpe, mano, mas assim não dá. Cê entrou na pista, então comece a dançar. E antes da noite terminar, tenho certeza, uma mina você vai conquistar. Sente o clima, pira na batida. Passa dessa noite a melhor da sua vida. Você vai gostar de relembrar a sensação desse som que te inspira e levanta a multidão. Entrar na pista, mostrar que sabe, manda ver. Pode crer, muita harmonia e a felicidade a crescer. Por quê? Por quê? Então vai. Cê é louco, mano, ó o clima que tá por aqui. Cheguei na hora certa e vou ficar até o fim. Porque eu vou estar lá na festa com as minas, com os mano, no clima do centro urbano. Já sinto a galera vibrando, jogando a mão pra cima, inspirando a rima do MC. Mestre de cerimônia já mandou a galera se divertir. Jogando a mão pra cima, inspirando o DJ lá na picape. Roda de break dance, não importa quem vence, porque a resposta você já sabe. Dentro dessa cultura a gente não se segura a cada novo hit. Seja quem canta, quem dança, remixa ou manda muito bem no seu grafite. Arte pura realidade, passando mensagem, vibe boa e sem merreca. Chega de falsidade, anima a cidade, pau no c*** desses MC mela cueca. Cê é louco, mano, ó o clima que tá por aqui. Cheguei na hora certa e vou ficar até o fim. Porque eu vou estar lá na festa com as minas, com os mano, no clima do centro urbano. Já sinto a galera vibrando. Em cada rosto um sentimento, em cada dança um movimento. Tem gente que aproveita essa cultura muito tempo. Sem droga pra me alegrar, eu tô de boa, sai pra lá. Eu não preciso disso, você também pode apostar. Se queria diversão, essa é a hora, meu irmão. Tem um monte de nega linda olhando na sua direção. Cê tá no centro da roda, essa música é foda. Aproveita, mano, ha! Sente a batida. Mano, se anima com a presença das minas. Qualidade o que sobra por aqui. Uma olhou pra mim, ideia eu tenho sim. A noite ainda não acabou, então licença aqui. Voltando. Vamos às previsões do tempo. Faz frio em São Paulo e pra mim tá sempre bom.